A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que desejavam muito ter um filho. Certo dia, porém, nasceu uma menina, a tão esperada princesa. O rei ficou tão feliz que resolveu organizar uma grande festa. Convidou parentes, amigos e mais 12 mulheres sábias do reino. Como o rei só tinha 12 pratos dourados, uma mulher sábia não foi convidada. Durante a festa, as mulheres sábias presentearam a criança com dotes. Uma ofereceu beleza, outra saúde, outra riqueza e assim por diante. Quando 11 mulheres tinham oferecido seus dotes, chegou a mulher sábia que não havia sido convidada. Furiosa, ela disse alto: "Quando completar 15 anos, a princesa espetará seu dedo numa agulha de fiar e morrerá." E assim saiu. Todos ficaram assustados. A 12ª sábia ainda não tinha falado e não podia anular o feitiço. Resolveu então amenizá-lo. Ela disse: "A princesa não morrerá a completar 15 anos, mas sim dormirá um sono profundo de 100 anos." O rei ordenou que todas as agulhas de fiar do reino fossem destruídas. Os anos foram se passando e todos os dons desejados pelas mulheres sábias foram se concretizando na menina. Ela tornou-se linda, inteligente e educada, e todos gostavam dela. Quando a menina completou 15 anos, foi até uma velha torre. Lá subiu e encontrou uma senhora fiando sem parar com uma agulha. A menina achou divertido o que a velha fazia. Pegou a agulha para afiar também. Mal tocou na agulha, o feitiço se concretizou. A princesa espetou seu dedo nela. Nesse instante, ela caiu num sono profundo. Todo o reino também foi tomado pelo mesmo sono. Ao redor do castelo, cresceu um roseiral silvestre, que com o passar dos anos, tomou conta do castelo e o encobriu. Num reino próximo a este, um príncipe ouviu falar da história da Bela Adormecida. Resolveu ir até lá. Entrou no castelo por entre o arvoredo e encontrou todos dormindo. Subiu a escada da torre e viu a bela princesa dormindo. Sua beleza era tão grande que o príncipe apaixonou-se por ela no momento em que a viu. Levado pelo encanto, o príncipe beijou a princesa. No mesmo instante, ela e todo o reino acordaram. A princesa, retribuindo a tão grande gesto de amor, declarou seu amor pelo príncipe. Ambos se casaram e foram felizes para sempre.